Uma boa noite. Boa noite! É muito bom estar aqui com vocês. Eu trouxe para vocês hoje uma mensagem que tem um título. E o título da minha mensagem diz assim: temos pecado, mas é só isso que temos? Abre aí a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1. Bem pertinho do Apocalipse, lá no fim da Bíblia. Capítulo 1, verso 8. E aí nós vamos conversar sobre algumas coisas muito importantes hoje e que podem fazer bastante diferença na sua vida, na vida de cada um de vocês. A Bíblia diz uma coisa importante, ela diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se a gente disser que não tem pecado, não tem a verdade na gente, porque a verdade é que nós temos pecado. Pecado é algo que a gente tem, tá bom? Isso é o que o texto diz. E se alguém disser, não, eu não tenho, é mentiroso. E nele não está a verdade. Agora, sabe, quando a gente estuda a Bíblia, a gente entra em contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é mais profunda do que a nossa própria palavra. A palavra dos homens. E a gente tem que buscar entender. Só que tem uma questão que acontece. Nessa busca por entendimento, uns entendem as coisas de um jeito, outros entendem as coisas de outro jeito. Certo? E esse texto, ele é entendido de formas diferentes por pessoas diferentes. Alguns pensam assim, olha, esse texto diz que a gente sempre peca. A gente sempre faz coisa errada. Direto, constantemente, todo dia, toda hora. Outros, eles buscam alternativas para interpretar esse texto, porque eles não ficam confortáveis com essa ideia de que a gente sempre peca diante da mensagem da Bíblia que nós devemos ser fiéis. A Bíblia não diz que a gente tem que ser fiel? A Bíblia diz assim, olha, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Agora, se tem um texto que diz que eu tenho pecado, que eu sempre peco, eu vou ser fiel ou eu vou pecar? Qual das duas coisas? E alguns pensam assim, não, eu tenho que ser fiel. Então esse texto dizendo que eu tenho pecado, ele não pode ser interpretado que eu sempre peco. Ele tem que ser interpretado de uma outra forma. Aí alguns pensam assim, bom, eu não posso dizer que eu nunca pequei na minha vida. Eu já pequei no meu passado, lá em algum momento. Então eu não posso dizer que eu não tenho pecado. Porque eu já pequei lá. Mas isso não quer dizer que eu pequei hoje. E se eu não fiz nada de errado hoje? Eu não pequei. Tá entendendo como que eles raciocinam? E eles acham que essa é a forma correta da gente interpretar esse texto. Tá bom? Então esse ter pecado é uma coisa do passado. Não do presente que eu peco hoje. Do que eu preciso pecar hoje. Hoje eu não preciso pecar. Essa é a ideia. Agora sim, olha, a gente poderia gastar muito tempo conversando sobre essa ideia. Mas eu quero ensinar vocês algumas verdades sobre o pecado. E abre a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, Salmo 51, verso 5. E ali estão algumas verdades, duas verdades muito importantes sobre o pecado. E muito complicadas também. E essa noite nós vamos entender a verdade. E essa noite nós vamos chegar mais pertinho da verdade sobre esse tema. E Salmo 51... No verso 5, é Davi que está orando, é Davi que está louvando a Deus. O salmo é uma letra de um hino que ele cantava. E ele cantava assim: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Existem duas verdades aí. Eu nasci na iniquidade, e em pecado eu fui concebido. Ok? Duas verdades complicadas, não é? Agora tem mais verdades. Abrem a sua Bíblia, Isaías 48, verso 8. Um pouquinho para frente aí depois do Salmo. 48, verso 8. Uma verdade importante aqui sobre o pecado também. Olha só o que Isaías escreve. Tu não as ouviste, não as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos. Aí ele diz assim: porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Minha mãe me concebeu em pecado, eu nasci na iniquidade. Isaías 48 diz que Deus chama o ser humano de transgressor desde o ventre. E tem mais um texto, Eclesiastes 7, verso 20. É um pouquinho antes aí de Isaías. Antes de Isaías vem o Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Capítulo 7, o verso 20. Mais uma verdade sobre o pecado. E a Bíblia diz assim pra gente, olha. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Tudo isso nos conduz a uma importante pergunta. O que é o pecado? Já diz que a gente é concebido em pecado, gerado em pecado, nascido em pecado, e não tem homem justo sobre a terra que vive e que não peca? Essa é uma coisa assim, muito grande, muito presente na vida humana. É o pecado. Para a gente entender o que é o pecado, eu sugiro que a gente entenda mais dois textos. 1 João 3, verso 4. Depois Romanos 13, verso 10. Então são mais dois textos. 1 João 3, verso 4. E aí eu vou explicar para vocês algumas coisas, tá? Então olha só. Olha só o que a Bíblia diz. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então é o seguinte, olha, a Bíblia diz, não dirás falso testemunho, ou seja, não fale mentira. Mentir é pecado? Sim. Mentir é pecado, porque a Bíblia diz, na lei de Deus, para a gente não falar coisas falsas, coisas que enganam, coisas que deturpam a verdade, de forma que mentir é pecado, é a transgressão da lei. Agora tem uma questão interessante. Vai lá para Romanos 13, verso 10, e vamos entender o que a gente deve fazer para não pecar. A gente não deve transgredir a lei. Mas o que isso significa, de verdade? Não transgredir a lei. Romanos 13, verso 10. Aí a Bíblia diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Estão entendendo o que é o pecado e o que é guardar a lei de Deus? Pecado é tudo aquilo que está contra a lei de Deus. Mas o que é guardar a lei de Deus? É amar. O amor não faz o mal contra o próximo. O cumprimento da lei é o amor. E analisa comigo algumas questões. A gente consegue viver sem mentir? Sim ou não? Sim. Sim. Tem que viver sem mentir. A Bíblia diz assim, olha. Todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. Não pode mentir. Você não pode mentir. Eu digo isso para todos vocês. Não permitam que a mentira exista na vida de vocês. Não minta para o pai, para a mãe, para o esposo, para o irmão, para o amigo, para a professora. Não minta. Fale a verdade. Essa é a lei de Deus. E é possível, plenamente possível, a gente não mentir. A gente não é obrigado a mentir. A Bíblia diz que o mentiroso é o diabo. A gente quer ser igual a ele? Não. A gente quer seguir outro exemplo. A gente quer seguir a Cristo. Não o diabo. Agora, a Bíblia não é feita só do mandamento da mentira. A Bíblia contém outros mandamentos. É possível não adorar ídolos? Fazer um pedaço de pau, um pedaço de pedra, ouro, prata, formar assim um deus e se ajoelhar diante daquela estátua e adorar aquela estátua? É possível não fazer isso? Claro que é possível. Ninguém é obrigado a se ajoelhar diante de um pedaço de pau e fazer uma oração. Ó, meu Deus, me livra porque eu te amo, porque o Senhor me salvou, porque eu confio em ti. Ninguém é obrigado a fazer isso. E quem faz isso está fazendo o quê? Pecado. Tá entendendo? E a gente poderia dar vários exemplos de todos os 10 mandamentos. E nós vamos chegar a uma conclusão. É possível obedecer aos 10 mandamentos. Não somos obrigados a ter outros deuses. Não somos obrigados a adorar imagens e escultura. Não somos obrigados a falar o nome de Deus em vão. Não somos obrigados a transgredir o sábado. Não somos obrigados a desonrar o pai e a mãe, nem a matar, nem a roubar, nem adulterar, nem mentir e nem ficar cobiçando o que não é nosso. É plenamente possível que a gente faça isso, que a gente viva em obediência. Mas por que é que a Bíblia diz que não existe quem não peca? Se é possível obedecer à lei de Deus. A transgressão da lei não é o pecado? Se eu consigo obedecer à lei, eu continuo pecador? Alguns querem dizer não, eu não continuo pecador. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não há quem não peque. E aí você vai entender uma coisa. Por detrás de todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, existem princípios que não só proíbem a gente de fazer coisas erradas, como transgressão, mas que também colocam sobre nós a responsabilidade de fazer as coisas certas pelos motivos certos ao nível da perfeição. Vou dar um exemplo para vocês. Não basta a gente não mentir. A gente tem que ser perfeitamente honesto em todos os momentos. Existe uma diferença entre você mentir e você ser perfeitamente honesto em tudo, movido por amor. Pensa só, eu fiz a pergunta para vocês. O pastor Ezequiel é feio ou bonito? Não é duro responder que ele é feio? É verdade, mas é duro. Tem pessoas que têm dificuldade de responder dessa forma. Deixa pra lá, não vou nem responder, não vou nem falar nada. Você não mentiu, mas você falou toda a verdade? Não. Você se incomodou, você não. Isso aí eu não vou me mexer com isso aí, não. Faltou uma honestidade, faltou uma sinceridade. Eu só tô dando esse exemplo só pra vocês entenderem que a questão não é só que a gente não deve mentir. É uma honestidade profunda que deve fazer parte da nossa vida. Movida por amor. É porque eu amo as pessoas que eu não minto para elas. Não é simplesmente porque Deus deu um mandamento lá para eu não mentir. Eu não quero que mintam para mim, eu devo fazer para os outros o que eu quero para mim. Você quer que eu seja honesto com você? Seja honesto comigo. Eu vou ser honesto com você, você vai ser honesto comigo. Vai ser totalmente diferente do que acontece na política do Brasil, onde todo mundo mente. E qual que é o fruto dessa mentira? Falta de hospital, falta de segurança, falta de lazer, falta de cultura, falta de estudo, falta de educação. Mas quando eles vão conversar com a gente, não, eu vou fazer educação, cultura, lazer, esporte, tudo mentira. Tá entendendo a questão? Como que vai funcionando o pecado? E a gente vai se tornando o quê? Uma sociedade sem amor, sem verdade, sem justiça, e o pecado toma conta. Agora, nós não precisamos ser políticos corruptos, mentirosos e etc. Só que existe uma questão. Todos nós reconhecemos que nós falhamos em amor. É por isso que nós temos pecado. O cumprimento da lei não é o amor? Então, se eu falhar no amor, eu pequei. Correto? Então, é o seguinte. A Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. Você já teve ciúmes de alguém? Vocês entenderam que vocês pecaram? Porque o amor, que é o cumprimento da lei de Deus, não arde em ciúmes. Não é difícil a gente vencer os ciúmes? É complicado. Tem ciúmes do pai, da mãe, do irmão, do namorado, da namorada. É complicado. E a gente tem que mudar. E a gente tem que se arrepender. E a gente tem que buscar a Deus perdão e transformação. Porque nós temos pecado. Nós temos ciúmes. Agora, o exemplo dos ciúmes, talvez alguém não tenha. Mas tem algum outro problema com o pecado. Orgulho, vaidade, egoísmo, essa falta de misericórdia, de piedade, de carinho pelo outro. Quando a gente ama, a gente tem carinho, a gente tem atenção, a gente quer o bem, a gente quer o melhor. Se a gente falha nessas coisas, nós temos pecado. Agora, vocês lembram do título do sermão? O título é assim, ó. Temos pecado, mas é só isso que temos? Quando a gente olha para o pecado dessa forma que eu estou colocando para vocês, a gente vê um quadro sombrio desesperador quando a gente só olha para o pecado. Todos nós pecamos, falamos bobagem, pensamos bobagem, fazemos o que é errado no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Nos falta muito amor. E a gente começa a ver assim, é tudo tão desesperador. Poxa, será que o pecado vai ter a palavra final? Não tem como escapar do pecado? Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Abre aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. E eu vou dizer para você mais uma coisa que nós temos, além do pecado. Nós temos um Salvador. E a Bíblia diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que entrou no céu, conservemos firmes a nossa vocação. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que é que nós temos? Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos uma pessoa que intercede por nós. Vai para o capítulo 7, a partir do verso 22 de Hebreus, e o autor de Hebreus diz assim: por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Nós temos um sumo sacerdote, que é o nosso Salvador. E o que foi que ele ofereceu para nos salvar? Ele ofereceu a si mesmo. Lembra de Hebreus 4, que diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Jesus entregou a Deus uma vida completamente sem nenhuma mentira para perdoar os mentirosos. Jesus entregou ao Pai uma vida sem nenhum vício para perdoar quem bebe, quem fuma, quem tem vício sexual, quem tem vício em relação fofoca, dinheiro, um monte de bobagem que as pessoas são viciadas. Jesus não tinha vício nenhum. Jesus entregou ao Pai uma vida perfeita para salvar a vida de todo mundo que é imperfeito e tem pecado. Tá entendendo a questão? Nós temos pecado, sim ou não? Sim. Mas nós temos um Salvador do pecado, sim ou não? Sim, nós temos. E agora que nós temos o Salvador, a Bíblia diz mais uma coisa, Colossenses 1, verso 14, para a gente terminar. E a Bíblia diz assim: em Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo, nós temos redenção, perdão dos pecados. Sejam daqueles pecados que são transgressões, que é a nossa rebeldia, a nossa decisão de dizer, olha, eu quero mentir mesmo, não estou nem aí. Só transgressão. Existe perdão para quem se arrepender de ter feito isso, mas também por aqueles pecados que, como Ellen White diz, estão encrustados no nosso ser, na nossa natureza, no âmago da nossa natureza. Ciúmes, vaidade, orgulho, falta de amor, falta de fé, que não são só comportamentos de transgressão, mas que são um estado de consciência, de mente, de caráter, que são coisas constantes. Sabe, pessoa que vive sempre com raiva, sempre com ódio, sempre com malícia, sempre com vaidade, isso tudo é pecado. E Jesus carregou sobre si todos esses pecados, para que nós não fôssemos condenados para sempre, para que ele pudesse nos redimir, nos transformar e nos salvar. Assim é que é importante a gente entender a verdade de 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente admitir os nossos problemas com arrependimento, com desejo de mudar, ele perdoa, mas não fica só no nível do perdão, ele vai nos purificar. Vamos pensar que eu diga para Deus: Pai, eu tenho mentido para minha mãe, para meu namorado, para minha namorada, para meu marido, para meu filho. Senhor, me perdoa. O que que eu estou dizendo para Deus? Eu estou dizendo que eu estou errado. Se eu não acho que mentir é errado, eu vou pedir perdão? Claro que não. Eu minto mesmo, estou precisando. Inclusive me faz muito bem, me ajuda. Quem não se arrepende tem essa postura. Eu minto mesmo, estou nem aí. Mas quem se arrepende diz para Deus: Senhor, me perdoa, Pai. Me transforma. Muda minha vida. Eu dei o exemplo da mentira, mas coloque nesse exemplo o seu pecado. Dos ciúmes, da vaidade, do orgulho, da fofoca, de qualquer transgressão. E diga para ele: Senhor, eu tenho pecado e eu quero o perdão e a purificação. Eu sou igual Davi, Pai. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu a minha mãe. O Senhor me chama de transgressor desde o ventre materno, Pai. E eu não sou justo sobre a terra, eu peco. Mas a Bíblia diz assim, o mesmo Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Eu nasci na iniquidade, mas bem-aventurado eu sou quando a minha iniquidade é perdoada. Porque com o perdão, Deus dá poder para mudar. O perdão restaura o nosso coração. Quando a gente diz para Deus: Senhor, me perdoa pela mentira, a gente está com o coração renovado para sair dessa oração e não viver em mentira, mas dizer a verdade. É isso que o perdão nos proporciona: redenção para tudo que passou e poder para viver uma nova vida para frente. Agora, será que o perdão e a purificação excluem completamente o nosso pecado? Essa não é uma pergunta fácil de resolver, mas, em certo sentido, sim. O pecado perdoado não está mais na sua conta, ok? Se você está perdoado de um pecado, quando o teu nome passar em juízo diante de Deus, aquele pecado não será levado em conta, porque foi perdoado. Apenas pecados que a gente não se arrepende podem nos condenar. Vocês entendem, então, por que é sério demais a gente pensar sobre o pecado? E não ver o pecado só como coisas erradas ou muito erradas. Mas aquela pequena falta de amor, aquele pouquinho de ciúmes, aquela pequena mentirinha, e você quer ser condenado ao inferno por ciúmes, por falta de amor, por mentirinha? Você quer ser condenado ao inferno por qualquer coisa nesse mundo? Vale a pena? Não. Não vale a pena. A gente não quer. E se a gente não quer, a gente tem que olhar para o pecado como algo podre, nojento. Não como algo normal, comum e corriqueiro. Ainda assim, a gente reconhece que nós ainda temos pecados e dificuldades. E a gente não ganha nada querendo tapar o sol com a peneira. A gente precisa ser honesto com Deus e dizer das nossas dificuldades para Deus, para que Ele possa nos perdoar e nos salvar. completamente. Lembra do texto de Hebreus? Ele pode salvar totalmente. Quem quer ser salvo? Levanta a mão. Ah, mas não tem ninguém aqui que não quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo? Quer ser perdoado? Quer ser transformado? Quer ser abençoado? A Bíblia fala da experiência do batismo, onde o nosso velho eu é sepultado para o pecado e a gente nasce para uma nova vida. Quantos de vocês já foram batizados na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Levanta a mão. Quantos ainda não foram? Levanta a mão. Alguns de vocês não foram ainda. Essa semana, nós vamos estudar a Bíblia e todos vocês são convidados a estar aqui com a gente, tá bom? E pensem no assunto do batismo. Receber a remissão dos pecados, o perdão. Quem crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Do pecado. Jesus morreu para nos salvar do pecado. Seja o pecado do nosso comportamento ou do nosso coração, com o qual a gente já nasceu, porque a gente nasceu na iniquidade. Mas bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Hoje, você pode receber o perdão de todos os seus pecados que você confessar. Existe ciúmes, existe vaidade, existe mentira, existe fofoca, existe orgulho, existe transgressão do sábado, existe falta de amor em você, no seu coração. Se você quer o perdão dos seus pecados, eu vou te dar um tempo para você sair de onde você está e se colocar aqui à frente comigo. Eu quero o perdão dos meus pecados. E eu já estou aqui, dizendo para Deus, Senhor, eu erro. E eu preciso do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, para me perdoar e me salvar. Se você deseja essa mesma experiência para você, que Deus te perdoe, que Deus te salve, que Deus te ajude, te ensine a ser uma pessoa melhor do que você é, coloque-se à frente, ore comigo, e que Deus te perdoe e te salve pela graça de Jesus Cristo. Vamos terminar essa mensagem em oração, vamos orar. Papai do céu, maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque mesmo em meio à experiência do pecado, no qual a gente é concebido, a gente nasce, a gente vive, o Senhor nos dá o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, o perdão e a purificação, Pai. Nós precisamos ser purificados dos nossos pecados, Pai. Nós não queremos ser escravos, Pai, da mentira, da idolatria, da imoralidade em relação a dinheiro, a sexo, a ciúmes, a fofoca, a vaidade, o orgulho e a nenhuma transgressão dos teus mandamentos, Pai. Senhor, por favor. Tem misericórdia de nós, dá-nos a tua paz, a tua graça, o teu perdão e muda a nossa vida de forma que o Senhor nos ensine a amarmos uns aos outros, Pai. Nos ensina a te amar, amar as pessoas, o nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, os filhos, os vizinhos e a todas as pessoas, Pai. Nós reconhecemos que temos pecado, Pai, falhamos naquilo que fazemos, falamos, pensamos e somos. Mas que a tua misericórdia nos alcance e transforme completamente a nossa vida, Pai. Dá-nos o teu perdão, a tua misericórdia e graça e salvação, em nome de Jesus. Amém.